me jogou na cama e foi só tapa na cara. Mas que novinha tarada, que malvada. Me jogou na cama e foi só tapa na cara. Agora toma, toma, toma danada. Toma, toma, toma e toma danada. Agora toma, e toma, e toma danada. Mas você bate em mim e eu bato na sua raba. Agora toma, e toma, e toma danada. Agora toma, toma, toma e toma danada. Agora toma, e toma, e toma danada. Mas você bate em mim e eu bato na sua raba. Que é isso, rapaz? Alô, Rony Nick CD, tamo junto. Mas que novinha tarada, que malvada. Me jogou na cama e foi só tapa na cara. Mas que novinha tarada, que malvada. Me jogou na cama e foi só tapa na cara. Agora toma, toma, toma danada. Agora toma, vai, toma e toma danada. Agora toma, toma, toma danada. E você bate em mim e eu bato na sua raba. Agora toma, toma e toma danada. Agora toma, vai, toma e toma danada. Agora toma e toma. Mas você bate em mim e eu boto na sua rau. Estourou, papá. Abra a bala e solta o som e vamos dançar forró, menino. Sébio do piseiro. André Cidis, o mural de Ibicoara.